Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. A Rádio Interweb apresenta. Vamos teus olhos, Dom Celedão Negro. Joana Pessoa, intérprete de música tradicional portuguesa, com especial enfoque no fado, Joana Pessoa é um nome a ter em atenção na música lusa. Vamos conversar com esta intérprete e demos-lhe agora a oportunidade de escutar, na íntegra, esta mesma conversa. Conheça a voz e a música de Joana Pessoa. É entrevistada de mais uma edição do Tempo de Antena, nesta sexta-feira, a partir das 5 da tarde. Aqui, e só aqui, na sua rádio Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Morreram 27 pessoas nas Filipinas devido a deslizamentos de terra. O número de mortos é ainda provisório, já que há alguns desaparecidos. Na Líbia, aviões não tripulados aproximam-se do solo para atacar as forças fiéis a Gaddafi. Recorde-se que as forças da NATO estão a ter muitas dificuldades para avançar sobre as forças líbias com sucesso. Segundo David Cameron, a NATO continua a não ponderar o envio de forças terrestres para a Líbia. Apesar de controversa, a ideia parece ter resultado. No passado mês de fevereiro, o jornal norte-americano New York Times começou a cobrar taxas de visualização de conteúdos em formato digital. Ontem foram revelados os primeiros números, 100 mil assinantes. Recorde-se que quem utiliza as redes sociais pode escapar a esta taxa, cobrada pelo jornal norte-americano, que é detido pela empresa New York Company. Mesmo assim, já foram registadas mais de 100 mil assinaturas, todas elas pagas. Parou a produção da PSP Go. Foi um falhanço. É desta forma que a Sony caracteriza os cerca de 18 meses que a PSP Go foi produzida e vendida. Desde o primeiro dia que os jogadores em geral rejeitaram a consola, adianta a empresa. As adições a retirar deste insucesso comercial. A PSP Go é uma consola à frente do seu tempo. E daqui a 10 anos vamos olhar para a PSP Go como a primeira plataforma 100% digital, disse Michael Pachter, um dos analistas que comentou este insucesso comercial da Sony. Depois das recentes polémicas sobre o armazenamento de dados de localização geográfica e de movimentos dos utilizadores do iPhone e do iPad, a Apple responde com o lançamento de um novo iPhone, mais rápido, já há esse tempo. A produção do equipamento deverá começar em junho ou julho e deverá estar no mercado 2 ou 3 meses depois. Mata Nacional das Dunas Litorais de Vila Real de Santo António está ao abandono, alerta a autarquia. Alerta também para um potencial incidente durante o verão, uma época propícia, como já sabemos, a incêndios. Tecnologia detecta infidelidade, diz Wang Kutai. O inventor taiwanês desenvolveu um aplicativo que, segundo ele, detecta pessoas potencialmente infiéis. O software registra chamadas, revista e-mails e mensagens escritas no telemóvel. O software contém expressões utilizadas, aliás, armazenadas, como amo-te, não posso falar agora ou liga mais tarde. E dispara um alerta quando as chamadas duram mais do que 20 minutos. O sistema compara ainda as expressões utilizadas entre o casal e entre o membro vigiado com outras pessoas. Ótimas notícias para os mais ciumentos. A má notícia é que, pelo menos para já, este aplicativo só está disponível em taiwanês. O Antena News termina por aqui e regressa na próxima segunda-feira, às 11h40. A informação desportiva estará de volta à Rádio Antena Web às 8 da noite, em mais um Desporto Antena.